adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM to... E chegamos agora ao episódio 7 da temporada 2 de Vox Machina, o Reino Feérico. Seria o reino das fadas, tá? Feérico, caso você não saiba, significa das fadas, tá bom? Vex, Vex, não confunda, tem o Vex e a Vex, tá? Killith e Percy estão no reino feérico. Grog, Skellan e Pike sumiram, tá? Por acaso eles vão parar na porra da cidade lá do da Horda, mas a gente vai ver isso só no próximo episódio. Tá? O Percy se diz fascinado pelo reino feérico e que ele sabe tudo sobre ele desde criança, né? Oh, é um... a porra do nerd, né? Fazer o quê? Isso mesmo. E esse reino feérico parece aquelas séries da Amazon de animação. Parece que alguma coisa vai surgir. Sabe o que parece? Fala. Sabe o que me lembrou? Tu vai lembrar também. Trola. Eu não vi Trola. Ah, eu vi sim. Trola, o reino mágico do corpo, no He-Man. Sim. E olha o que eu tô falando, da Trola clássica, aquela lá do bem vence o mal, espanto temporal. Ai, que medo. É, né, agora destravei a porra da memória. Da lembrança tua, né, desgraçado. Que merda, hein. Tá bom. Então os ferimentos da Pike ainda estão abertos, né? O sangue da Pike é sugado pela espada sedenta e a espada tenta fazer o Grog matar a Pike e o Skellan, mas ele consegue resistir e destrói a espada numa rocha. Saca, a espada era lei? Saca, a espada na pedra? Então, o Grog fez ao contrário. Em vez de tirar a espada da pedra, ele enfiou a porra da espada na pedra, né? Muito bom. Mais pra frente a gente vai ver o que, que isso vai dar merda na vida dele. A espada fica reclamando, né? Reclamando, a espada se vinga do Grog. Você lembra o que, que ela fez com o Grog? O que foi que ela fez com o Grog, Nerd Master? Ela secou o Grog, transformou ele num palito. Ele fica horrível, cara. Nesse meio tempo, lá no Reino Férico, o grupo do Percy é seguido por um anãozinho estranho. E o Vex acha ele, pega ele pra descobrir o que tá acontecendo, né? O tal do anãozinho safado que seguiu o grupo se chama Garmilie e alega saber como guiá-los até onde eles precisam ir. É aquele negócio, o cara sabe onde é que eles têm que ir, ele quer guiar, mas o povo vai tomar no cu que você é falso pra caralho. Mas é o personagem mais chato que já apareceu nessa porra desse desenho, velho. Mas não é? Pensa num sátiro. Saca sátiro? Bode, cabelo, bundinha de bode, chatinho pra caralho. Uma porra de um caderninho. Fazendo desenho. Fuleiragem. Desenhando fuleiragem é um jeito de dizer. Realmente, fuleiragem é uma forma de dizer. Não é o que eu usaria, mas é uma forma de dizer. Mas tudo bem. Cara, o Grog tá tão fraco que ele não consegue nem andar. E olha quem é que sobrou pra ajudar ele. A Pike e o Skellan, que são dois gnomos. Imagina dois gnomos tendo que arrastar um corpo de um meio gigante. Um grandão churriado, né? Tudo de barba. Aí, carregar o Grog não se mostra uma tarefa fácil, como mostrou Skellan cantando uma canção de tô fudido, levando esta porra, lá, lá, lá, por aí. A Pike acha fofo o jeito que o Skellan cuida do Grog, até ele começar a fazer se insinuações eróticas e estragar tudo. Porque é o Skellan, né? Mas é o quê? É o Skellan. Aí o grupo do Percy acha o pântano, onde deve estar a porra do vestígio, e são atacados por slimes, né? Por poringues. Oh. Aí, beleza, Vex distrai a bolha dos poringues, né? Dos slimes. Enquanto que a Vex e a Killif têm uma viagem de ácido com os esporos do poringue. Que puta que pariu, cara. As duas viajando mó barata. A Killif reclamando que não tá ouvindo a floresta, cara. É muito louco, cara. Todo mundo largado no meio do mato, tendo uma viagem louca de esporo. A Vex tá falando com o Trinket, enquanto que a Killif tá pedindo desculpas pra floresta, né? Muito bem. O Vex e o Percy derrotam o Slime com o choque da luva mágica do Percy, né? A Velix e a que tem uma ressaca da viagem de ácido que elas tiveram. Enquanto isso, Garmilie surge e conta pra eles onde é que tá o vestígio. Ó! Oh. Que podia ter feito isso já uns 20 minutos antes. Ah, mas pra quê? Deixa ele ter uma graça. Deixa ele achar graça na brincadeira, porra. Sacanagem. Não sabe como é que são esses ajudantes que são capetas em forma de guri? Aí beleza, nesse meio tempo um Brasil conta a Tordax sobre os vestígios e ele tá pouco se fudendo, como todo bom líder supremo de forças do mal, ele se acha fodão e foda-se todo mundo que eu não me chamo Raimundo. O Grog tá deprimido pra caralho por ser um inútil, tadinho. Enquanto isso, o Garmilie guia o grupo do Percy até Sigorn, o vilarejo natal do Vex da Vex, que está no Reino Férico. Sim, a cidade natal dos elfos está no Reino Férico. Por quê? A gente vai descobrir no próximo episódio, porque chegou ao fim o episódio 7. Fiquem por aí, ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá. There's a monster incoming. Inspiration is waiting. Rise up, don't think twice. Put your fate in your hands. Take a chance, roll the dice.